Vai, mais um sucesso, hein? É a turma do cangaceiro, moço. Vem no ritmo envolvente, saliente na tua mente. Rapaz! A rocha, dona Tereza. Mais um sucesso, hein? Em nome de Canga Produções, Nava Produções. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo assim, ó. Eu vou chamar as preparadas que vai na ponta do pé. Vou chamar as preparadas que vai na ponta do pé. Vai com a bunda, bunda. Bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, eu quero ver moreninha descendo. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, eu quero ver moreninha descendo. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. E olha só, olha, né, pião? André Cedrias, o mural de Ipicoara. Meu parceiro Arthur Lopes, mais um sucesso, hein? Essa é a turma do cangaceiro, moço. Tamo de volta, tamo de volta. A rocha, Lampião. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Eu quero ver a moreninha descendo, descendo. Bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo, batendo com a bunda batendo, batendo, batendo assim, ó. Eu vou chamar as preparadas que vai na ponta do pé. Vou chamar as preparadas que vai na ponta do pé. Vai com a bunda, bunda. Bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar, vai com a bunda, bunda, bunda no calcanhar. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, eu quero ver moreninha descendo. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, batendo, eu quero ver moreninha descendo. Batendo, batendo, batendo, batendo, batendo. E olha só, olha, pião.